normal 55. Gol 19963, Gol 19963, chame agora Centro Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Igualmente. Gol 1092, Gol 1092, chame agora controle Salvador em 119, decimal 8. Dois autorizado a chegada mar e desce para o nível 050. 050, pode acionar a nave 153, decolagem 18, agora controle 199, decimal 8. Controle 198, bom trabalho. Salvador, bom dia, tá 3153, saída da EL, ótima. Tá 3153, contato radar, sou para o 360, saída da EL, Leda. Tá 3153, 360 da EL, Leda. Trip 5362 descent 2000 feet, turn 81019, clear to ILS final, report established. 7102, reportando o final do trip. Controle TAM 3153, precisa manter essa proa 224 para livrar uma formação, se autorizar direto Motiva, já fica bom para livrar a formação 3153. Sim, vamos coordenar com o Recife e formar o TAM 3476, TAM para Recife, essa identificação, mantenha nível de voo 390 no através de Salvador, chame Centro Recife em 125, decimal 45. Towers 118, decimal 95. 5362, continue approach, report to end, landing gear now locked. Após desvio, autorizado voar direto brisa. Pode desvio, direto brisa, 653, direto. Voo 2283, Centro Recife, essa identificação, mantenha nível de voo 360. P5362, check your landing gear, declare to land, runway 10, wind 150 degrees, 119. Stall and block it, clear land on runway 10, take 5362. Mantenho 380 da presente pro de bridge. 3503, bom dia, sua identificação, mantenho 320. Estabilizado o X-Ray, voo 1092. Voo 1092, completa a aproximação, chame torre 118-95. 1895, até daqui a pouco, obrigado. Salvador, voo 1092, muito bom dia, está passando Índia, Serra, baseado em trabalho estabilizado na 1090. 1092, livre de pouso, pistão 90, vento 970 graus, 1090. Livre de pouso na 1090, 1092. 1759, decolado estreiver, chama controle 1998. Muito obrigado, senhor, bom dia, voo 1759. Controle, bom dia, voo 1759, decolou na sua escuta, na Dael. Voo 1759, bom dia, contato com a Dael, subiu para a nível de voo 360, segue a Dael. Olha para o ADA, presidente Dael. Após 2000, foi Leda. Muito obrigado, 2000, Leda, 1759. Azul 5096, sem identificação, mantenho 350 com Proid com blog e reporte para descida. Bono até 92, solo 33, livre à direita, chama só 21 decima 1. 21-1, Bono até 92, vai para a partida. Indicação, mantém o nível 370 e reporte para descida. Nível 150. Obrigado, bom trabalho, 2223. Bom dia mais uma vez, 2223, da passarela decola no perfil Arbor. Passarela 2223, radar, saída Arbor, sobre uma pista de voo 180-2223. Está com teto de 500 pés, visibilidade para 2.000 metros e chuva moderada. Mississippi, frequência 1251, ao término 13395. Bom dia, Barroco. Existe, bom dia, boa noite, 759-4543-60. Vamos, 759, acena identificação, porque eu mantenho 360, com por onde brinca. Boa dia, muito obrigado. 3-2-0-9-4-7-1-7-1. Aguarde. Leão 49, deu colado 31, contínuo 198, com a viagem. 198, obrigado. Obrigado, já entrou na pista 10. 1960 graus, 109, acelerão 9970. Quem decola? 649, bom dia, contato radar, tudo prático de voo 3, minhas horas, saída da El. Está presente, Valida? Está presente, vai voar lenta, subindo para 360, voo 1649. Voo 975, nessa proa, estabilizar? Sim, autorizado, é bom estabilizar, voo 7. Obrigado, bom trabalho. O 34 ali mantém carteira 1-0. Controle Salvador, Federal 9970, bom dia. Federal 9970, bom dia, contato radar, tudo prático de voo 3, 60, perfil bom. Entre, perfil bom, Federal 360 ali. Ainda fora de Momo, para o Federal. Federal, não, não, quero ser autorizado diretamente. Obrigado. Voo no 770, controle 120, decimal 9. Voo Decolou? Decolou. 1434, decolou 243, controle 19, boa viagem. Tudo bem, obrigado, bom dia. Saladora Azul 4234, bom dia. Azul 4234, bom dia. Mandado, Zubacu de Volte, sai da Puca. Bom, no 759, submantenho 320, confirme o número máximo que vai entregar. Sim. 1473, acena identificação, mantenho nível 320. Soladora Azul 4234 de esquerda, informações para 050. Soladora, para cá, Azul 4234, sempre desde o dia, após o dia, obrigado. Azul, digamos que vai dar não, cara. Nível 3, 60 está disponível. Afirmativo, direto com o que se confirma que está estimado de voo. Delta, o ajuste 1019. Prossiga. Qual é o número mais que você vai manter no 380? Eu gosto de coordenação com Brasília. Trip 4901 autorizado 380. Tá passando o Yankee no mesmo. Autorizado, deve utilizar direto mais. aeronave sequestra, um helicóptero sequestra, está fazendo teste de manter o aeroporto. Tem condição de taxiar até a Oscar? Você interferir comigo? Faltando um ajuste na 019. Confirme que a gente não usa o tempo final de voo. Na 649, autorizado nível 150. Fala uma gente, da cola pro norte. Vai ser, pro norte. 150 com 10, reporta fora do solo, para a Na 3476, Recife 12545, alterna 12685. Bom dia. Direto para sobrevoo Maragogipe, 500 pés com controle agora, 19.8. Só volta. Senhor, seria possível fazer o sobrevoo aqui no setor norte, aqui, plantar umas tomadas aéreas do aeroporto? Sem problema, mantém-me escudo então, olhando os pés de comunicação, depois do termo da filmagem. Tá aqui, reportará para abandono do setor. Muito obrigado. 354 no 4, bom dia. Sem identificação, mantém o nível 210. Tony, tá, no momento todos os setores são livres. Lá é um sobrevoo direto aqui na área de movimento, de manobra com a correção, está autorizado. Atlético, eu entendi que está autorizado posteriormente o cruzamento, é isso? Sim, todos os setores aeronáuticos estão livres, no momento. A mantém a minha escuta e está livre sobre o voo. Muito obrigado. Se for necessário, eu já falo de acordo com a direção. Muito obrigado. Só para informação e vida sobre voo da base aérea do Salvador. Rádio Ciente, Rádio Sol, senhor Bandeira. Azul 5096, autorizado nível 1950. 153, chame Brasil 12425, Altaena 12655. Para o cruzamento, setor sul. Sim, do cruzamento. Eu tô no Índio, eu até escuto. Na sua, ali no Índio, obrigado. Bom dia, você me identifica, só mantenha o nível 370. Estou numa ilha, entendi que livrou hoje, não, agora. Afirmativo, livrou e vai prosseguir agora lá com o pro do farol da marca. Estou na consulta, pessoal, vai seguir o litoral sul, o litoral da barra, pelo índio? É, já falando, a barra posteriormente vai prosseguir com o plano, até a versão de Maragogi, Pedro Santana e posteriormente regresso. Paciente, toma dentro do litoral sul e agora para as tendas de comunicação até o Lima Índia. Lima Índia. Oxalé 6312, autorizado 170. 170, 170. Pés, agora foi controle 19-8, que é a volta. 19-8, obrigado, que é a volta. Controle 1209. Sul 5096, chame em controle Salvador, frequência 119-8. Brasília, frequência 12425, secundária 12655. Sul 5384, do Código 08, controle 198, boa viagem. 198-5384, obrigado, bom trabalho. Nível 190 na PUCA 5384. Thank you. Ah, escuta. Informação ao comandante, o visual da tua equipe que alvou pássaros na final da 10. Paciente, 3304. Mantenha 350. Secundária 12655. Rio 5973, ali da cola pica 10, vento 150 graus 029. Rio 5973. Aceite agora a coordenação com o carro. O 59 faz 3, somente confirmando 3 agora. Virado. Chevrolet 6312, por solicitação do Salvador, mantenha estar para a sequência elétrica. Chegou 6312, controle 098. Autorizado, decolagem para o sul, litoral sul, 500 pés até a ponte Gino, achando padrão 0717 e o controle 098, lajão 07. Pulo 2, e o vento 160 graus, 109, lajão 07. Agora, para o solo guardião. Azul, 5096, para a estação de mantém a presença toda, limite localizador. Controle, será 8, Guajá 07. Confirmando o seu final de voo?